Thank you.

cigana tem um fado que é bem triste, o fado do seu destino, sem ter pátria e sem ter lá. E se a sua negra sorte ainda resiste, é que há um poder divino que encoraja a lutar. E escorraçada como um pobre cão vadio, não se importa que neguem o direito de viver. Que a cigana haja sol ou a faça frio, foge às pragas que a perseguem como a sombra até morrer. Mas neste mundo de destinos malfazejos, toda a mulher gosta de ser acarinhada, porque afinal sabe-lhe bem ouvir gracejos, mesmo se além dos madrigais não for mais nada. Porque a cigana também sente e tem desejos, e embora seja pelo mundo desprezada, tal como as outras tem a boca para dar beijos. E como as outras sabe amar e ser amada, neste mundo onde a maldade é quem domina, a cigana repelida que a ninguém tira o lugar, só aos outros é que pode ler assim, porque a sua é já sabida, a sofrer e a chorar. Corre gente, terra em terra, porta em porta, e ninguém de nós se importa, só nos tratam como aos modos. Porque é que a humanidade nos repele, se na cor da nossa pele brilha o sol que é pai de todos. Mas neste mundo de destinos malfazejos, toda a mulher gosta de ser acarinhada, porque afinal sabe-lhe bem ouvir gracejos, mesmo se além dos madrigais não for mais nada. Porque a cigana também sente e tem desejos, e embora seja pelo mundo desprezada, tal como as outras têm a boca para dar beijos. E como as outras sabe amar e ser amada. Porque no canal 1 também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe, com o padre Reginaldo Manzotti, o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no canal 1. No Canal 2, os nossos ouvintes acordam falando de amor. O meu coração é teu, quase acreditou. Falando de amor, de segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã, com Gaspar de Sousa, no Canal 2 da Antena Web. Queres ouvir os melhores sets de DJs? Um mix que dura e dura e dura? Ficar a ouvir grandes sons durante horas sem blá blá blá pelo meio? Então fica atento a Electric Nights, o teu programa de Dance Music, todos os domingos da meia-noite às 2 da manhã, na Antena Best.

saudade o adeus não quis ler, bem dizer nem casar. Amba, amba, quando um fica outro vai, como um ai que não torna a voltar. Amba, amba, mi, ai adeus, xilungui, ai adeus. Amban, ambani, ai adeus, xilunguina, ai adeus. Amban, ambani, adeus, xilunguina. Amban, ambani. Que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything But the Kitchen Sink, com Sean Klein no Canal 1. O romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. A

os teus enredos. Acabei de te encontrar na rotina de romper. Continuas a tentar descrever tudo aquilo que nunca irás mostrar. Crias linhas de força para pedras no caminho.

música evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Gravava clipes em cassete, bass, tubo, lava rap, bomber jack, cruz, fade, segundo piso em grande, hacking nas, MOP, mob, VIP e o tank. Comics à quinta era bomba, fugia de casa, sujeito a levar na tromba, sem sombra de dúvidas, a pita tinha a mania no continente, gamava 20 latas no só dia a dia, milhões de tags espalhadas pela cidade, Jenny PCT, os que tinham em mais quantidade, LCR mais completo, bando no comando Nando, amavam esta merda e não era só de vez em quando, missão a grandes lenhos, até vinha cheira de fora, nenhum puto saltar à salva, você até ficava em hora. Não vou dizer que tenho skill e flow, é dica fraca, quem saca coisa tem cada faixa do mar da braca, fico fodida se no fim não ouvi palmas, esta merda é minha vida, não faço rap nas calmas. Não vou dizer que sou real e ando igual, tu sabes, MC que vingará por mais que crias entraves, fico fodida se no fim não ouvi palmas, esta merda é minha vida, não faço rap nas calmas. GA a representar na ponta amarela, bife cai de 3 metros, sem qualquer mazela, normal, pessoal da pintura, curti a aventura, sorte que a bófia não corria um caralho nessa altura. Meia cava, de clube que era rock, sul, centro e norte reunidos no spot, nada de novelas, só elas e superbock, ninguém fazia boicote, ressacávamos hip hop. Gato joguei a correção de rimas, categoria, mic, Sony, amplificador, o que a gente curtia, do segundo trazia beats e inspiração, o mundo estendia a mão, a próxima geração, não, não faço sala porque já sou da casa. Nem quando andar de bengala vou dar o base. M7, M6, Zizig, muito prazer. Eu quero ver, respeito por o que eu fiz por merecer. Não vou dizer que tenho skill e flow, é dica fraca. Quem saca coisa tem cada faixa do mar da fraca. Fico fodida se no fim não ouvi palmas. Esta merda é minha vida, não faço rap nas calmas. Não vou dizer que sou real e ando igual, tu sabes. M7 vingará por mais que crias e traves. Fico fodida se no fim não ouvi palmas. Esta merda é minha vida, não faço rap nas calmas. Ficas pálido, com o seu rosto esquálido e corpo medido, sem sentidos, ficas curva atrás, curva dentro de vestidos, de quem nem sei o que faria se visse um dia, passaria uma noite consigo e morreria extasiado, deslumbrado, caía para o lado, cansado de me babar e de especular, de tentar tocar, beijar, sentir, fluir, curtir, todo o dia na cama, sem sair, perfeita, interior sublime, de exterior esbelta, em discurso indireto, o que lhe disse na festa, vinho do Porto e bombom, comigo é só relax, fecha os olhos, abre a boca, que eu acabo com o teu stress. Como Ambrose, tomei a liberdade de pôr mel. Deixa-me encher de posse como se estivesse-me na shell. De palavras embrulhadas, é moi. Vem comigo, aproveita o sabor, nunca mais vais querer outro. Tens ar daquelas gajas que gostam, que lhes compra roupa em lojas de marcas caras e gojas. Grandes provas de status, meu aparato, assemelha-se a casa. Botem-nos no interior, no exterior, muito espírito. Sou misturador, com prazer, se me pedires. Se me forçares, não adianta, tardes aí a dar ar. Sou só mais um entre os teus pais, mas não compares. É bom que repares, foste tu a começar com os olhares. Amor, como é que é? Tá tudo, estás a curtir? Amor, o que é que se passa? Tudo bem, estás a sentir? Diz lá em que ponto é que estamos, todos meus manos. Passamos ou ficamos? Amor, como é que é? Tá tudo, estás a curtir?